raros servem Deus. Por quê? Por que raros servem Deus? Tem muitas respostas. Por que você acha que raras pessoas servem Deus? A que vem na minha cabeça agora é que raras pessoas conhecem Deus, Bimala. Muita gente confunde um semideus com Deus, confunde o primeiro filho de Deus, o Senhor Brahma, com Deus. E aí, se não conhece Deus, como vai servir Deus? Então, Srila Bhaktisiddhanta falou, né, em suas instruções mais importantes, falou: a maioria das pessoas não servem Deus. Não se decepcione, não se assuste com isso, porque a maioria das pessoas não servem Deus. Mas por que não servem Deus? Vamos supor que a pessoa conheça Deus, tá? Então, por que que as pessoas não servem Deus? É o que vai falar nesse verso do Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 44. Então, você que não tem o Bhagavad Gita em casa, é muito simples. Entre agora no nosso site krishnafm.com.br, que na quarta linha está lá o link livros grátis com as opções para ler na tela ou baixar, tá bom? Então tá bom. Chegou a carta de fevereiro, Bimala, chegou ontem. Ontem nós recebemos por e-mail a carta de fevereiro dos distribuidores de livros. Mas tem no nosso site aí na primeira linha. Na primeira linha está lá links. Depois eu falo, tá? Links. Tem o mundo Hare Krishna em links. Boa ideia que você teve. Bom slogan. Hoje tá, que a Bimba Bento está fazendo efeito. Onde até estava escorregando uns S's a mais. Tá bom, já parei de falar. O que mais que eu ia fazer? Você me corta e eu me perco, tá vendo? Então, é a carta dos distribuidores de livros. Se der tempo a gente vai ler ela, senão a gente só vai falar nela e mostrar ela. Vamos ler o Shrima Bhagavatam e vamos ler a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ver por que raros servem Deus, com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Omagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Miritanjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam, Sagrajatam, Sahaganara, Gunatam, Vitam, Tansadivam, Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam Vitanscha, Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate, Gopesha Gopika Kantarada Kantanamostute, Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye. Vancha kalpa tarubhyascha kripa sindubhya eva cha patita nam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha bhaja shri krishna chaitanya prabhu nityananda shri advaita gadadara shri vasadi goura bhakta vinda hare krishna krishna krishna hare hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Onde nós estamos, tá? Se dá tanta bronca que eu me perco aqui. Agora está o Gita aqui. Tá, vamos tentar cantar o verso 44 do capítulo 2. Bhogaishwarya prasaktanam Taya Parita Cheta San Viava Sayatmika Budi Samadona Vidyate. Tradução palavra por palavra: Boga, gozo material. Aishwarya, opulência. Prasaktanam, aqueles que estão muito apegados. Taya, por tais coisas. Aparita chetasam, confundidos na mente. É o que mais tem, né, gente, com a mente confusa. Ah, é só para ler, tá bom. Vyavasayatmika, determinação fixa. Budi, serviço prático e amoroso do Senhor Krishna. Samado, na mente controlada. Na, nunca. Vidyate, ocorre. Tradução completa já é a resposta, né? Por quê? Por quê? É, como que é? Não lembro, Bima. Deixa eu ver lá. Ah, por quê? É, deve não ter um porquê. Tem um porquê, mas isso não foi colocado. É raro as pessoas servem Deus. Deixa eu ver, não lembro. É cabecinha de pano, Bima. É, raros servem Deus. A resposta está no capítulo 2, verso 44, diretamente aqui, ó. Nas mentes daqueles que estão muito apegados ao gozo dos sentidos e à opulência material e que estão confundidos por tais coisas, a determinação resoluta do serviço prático e amoroso ao Senhor Supremo Krishna não ocorre. Aí a resposta. Por quê? Porque as pessoas estão apegadas a gozar a vida, a festar, só que as pessoas só querem desfrutar, Bima, só festar, né? E principalmente aqui na tua cidade, todo mundo já fala, negócio é festar, festar. E quer festar e quer prosperidade, dinheiro, grana. É, senão não dá para festar, né? Sem grana não dá para festar. E que estão confundidas por tais coisas. Vixe, nossa, a maioria de nós, né? Então, é por isso que a determinação resoluta de prestar serviço prático e amoroso ao Senhor Supremo Krishna não ocorre. Porque a gente só quer festar, a gente só quer desfrutar, a gente só quer ganhar dinheiro, não é? Então, status e por aí vai. Tudo que vem atrás, né? Prabhupada explica que samadhi significa mente fixa. O dicionário védico, o Nirukti, diz que samyag adhyate ismin atmatatva jatamiyam. Em português, quando a mente se fixa para compreender o eu, isto se chama samadhi. O samadhi nunca é possível para as pessoas interessadas no gozo material dos sentidos, nem para aqueles que estão confundidos por tais coisas temporárias. Eles estão mais ou menos condenados pelo processo da energia material. É, estamos dormindo no colo da bruxa da ilusão, da bruxa maia da ilusão. E aí, meu amigo, sem chance, né? Sem chance de acordar, e sem acordar não vai saber nem quem é Deus e muito menos fazer o serviço prático e amoroso a Deus. Tá bom, já parei de falar. É, deu certo hoje, hein? Verso curtinho, explicação curtinha, né, Bimala? É para ler a carta. Tá bom, então vamos lá. Não, vamos lá não. O que tinha que falar? Nossa, calma, Bimala. Krishna, Balarama, Radha, que cruz pesada. É cabecinha de pano. Bom, gente boa, você que não tem o Bhagavad Gita em casa, é muito simples. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer o livro na mão, aí tem que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo, tá? Você clica aí, Livros Novos, já cliquei. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, Purana Imaculado. Você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, já aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. E agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é edição especial de luxo, você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Está muito esticado esse Gita, hein, Bimala? Precisa achatar um pouquinho mais ele, hein? Krishna está muito magro, ó. Krishna e Arjuna estão muito magros. É, você vai ver, tá? Então, você clica aí, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Krishna é mais forte, Krishna é o mais forte, Bimala. Ele tá meio magrinho ali, ó. Não tá tão fortão, não. É, então, precisa achatar um pouquinho mais, ó. A moldura, que é uma bola, tá parecendo um ovo. Você vai ver, tá bom, Bimala. Ó, desce mais 4 livros aí que você encontra o Bhagavad Gita, como ele é, edição normal. Esse aí você já encomenda uns 2 ou 3, dá de presente, empresta, aluga, vende, ou então dia 25 esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então, nós vamos fazer, Bimala, a carta dos distribuidores de livros. E você que não tem, você que não sabe disso, não sabe onde está, é muito simples. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br, que na primeira linha está lá o link links. Você clica ali, já cliquei, tá abrindo, calma, a melhor internet do mundo está abrindo, aí tem o abecedário inteiro, você clica na letra C de cartas, tá? Ou vai descendo, está aqui, já apareceu, ó, quase na hora. Carta de sankirtana@bbt.org.br. Aí, ó, de repente você manda esse e-mail e começa a receber, tá? Mas tudo bem. Vamos lá, ó. Carta de Sankirtana no Face. Carta de Sankirtana no site. Vamos clicar aqui. Não, mas já baixei o PDF. Veio o link por e-mail. Envie seus resultados, quem somos. Carta de Sankirtana, ó. Que eu falo carta dos distribuidores de livros, né? Pra quem não sabe. Carta de. Aí, já apareceu tudo aqui, ó. Todas as datas, vixe, todos, muitos anos, ó, muitos anos, Bimala, deixa eu ver, tem carta desde 2010, tá? Então, tá bom, qualquer dúvida fala com a gente, tá? Então, tá bom. Então, vamos ver a carta dos distribuidores de livros, onde está, tá aqui, ó, carta de fevereiro, livros são a base. Carta de distribuidores de livros. Ah, aqui, ó, as fotos de Mahavishnu Swami. Olha só, Bimala. Ele com fotos na rua, cantando nas ruas do mundo, né? E concertar com os devotos. Ah, lá está o Bodhanatato atrás dele, ó. É no sul mesmo. Ah, os rapazes na praia, felizes, todo mundo sorrindo. Aqui, poxa vida, esse cidadão aqui, ó, na praia também, tá rindo assim, mas nem bêbado ri e fica tão feliz assim, Bimala. Não, não é uma crítica. Eu tô falando um elogio, Bimala, que nem bêbado a pessoa não fica tão feliz como ele está agora ao lado de Mahavishnu Swami e o grupo Harinama de canto e dança público de Hare Krishna. Essa família aqui, ó, que linda, ó. O loirinho, a mãe, o esposo, tudo com livro na mão e tudo brilhando, estão brilhando, né? Deve ser reflexo de Mahavishnu Swami. Essa família está brilhando aqui, Bimala. Eles estão brilhando. É, só de ficar perto dos devotos e cantar com os devotos, esse é o resultado, né? As pessoas ficam felizes instantaneamente, brilham instantaneamente. É porque é a condição normal e original e natural de nós, almas eternas. Ah, não é para explicar. Estou vendo a edição aqui, 141, calma, estou, editorial, opinião, vamos ler essa opinião aqui, vamos lá. Ai, cadê? Uai, apertei o botão errado aqui, Bimo. Opinião, Hare Krishna, por favor aceitem minhas humildes reverências, todas as glórias são para Srila Prabhupada, todas as glórias são para o misericordioso movimento de distribuição de livros do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Todas as glórias são para a Associação dos Devotos. Antes de sair às ruas, precisamos nos lembrar sempre que, em realidade, a distribuição de livros é fácil e divertida. É, só se for para você. Não, para muitos devotos deve ir. Aqui podem perguntar, fácil e divertida? É, estou aproveitando o embalo e perguntando também, como fácil e divertida? Sim, fácil e divertida. Em realidade, quem faz a coisa acontecer é Krishna e seu devoto puro, Srila Prabhupada. E por isso é fácil. Nós só precisamos desejar sermos instrumentos dessa misericórdia, causando de tal forma uma ótima impressão nas pessoas, que sempre que elas pensarem em um devoto, elas se lembrem. Uau! Eu encontrei um Hare Krishna tão educado, tão leve, tão legal. Os Hare Krishna são boas pessoas e etc. Para isso, precisamos facilitar as coisas. Não devemos discutir com as pessoas nas ruas. Não devemos insistir com os fanáticos. Não devemos forçar a barra. Colha as frutas maduras e será fácil. Poxa vida, que analogia, hein, Bimala? Se seu desejo for sincero, Krishna... Aí, ó, tem o si, sempre tem o si, né? Então, vai vendo os detalhes aí. Se seu desejo for sincero, Krishna lhe trará as pessoas certas para levarem os livros. E caso os livros não saírem, não há por que se agitar. Estamos dando o nosso melhor. Quando nos sintonizarmos nesse estado de consciência, de dar o melhor sem esperar algo em troca, milagres acontecerão e muitas almas serão beneficiadas. Além disso, é muito divertido. Nós podemos interagir com as pessoas na distribuição de livros de uma maneira que nunca conseguiríamos normalmente, pois Krishna, de dentro de nosso coração, nos abençoa com alegria, espontaneidade e inteligência. Eis que tantas coisas inusitadas podem acontecer. Quando menos esperamos, podemos estar ali abordando uma ou um futuro distribuidor de livros. Tudo começa na mentalidade que cultivamos. Temos que cultivar consciência de distribuição de livros, consciência de Prabhupada, o que nos elevará à consciência de distribuição de livros, consciência de Prabhupada, o que nos elevará gradualmente à consciência de Krishna. E essa é a meta última da vida. E dessa consciência que brota naturalmente... Ah, tem um acento aqui, misturou com a letra de cima, Bima. É o culpado, é o computador. É dessa consciência que brota naturalmente o entusiasmo necessário para manter-se forte nesse serviço tão elevado. Devemos buscar desenvolver essa consciência na associação daqueles que já a possuem. A distribuição de livros é tão poderosa que nos situa na posição rendida de maneira tal que essa consciência, nos força a cantar constantemente os santos nomes de Deus, Hare Krishna, Hare Rama, depender das bênçãos de nosso mestre espiritual, que está na sucessão discipular, e orar, orar e orar. Aproveitemos o néctar da distribuição de livros para descobrirmos nossa relação com Deus, Krishna, de uma maneira que jamais imaginaríamos. Poderemos então compreender de forma prática que o Senhor Krishna no coração está realmente nos corações de todos, e assim seremos capazes, no devido tempo, de conseguir falar de alma para alma e vermos o Paramatma Krishna despertar a alma adormecida da pessoa, mesmo que por alguns instantes. Quando alcançamos essa plataforma... Não, desculpem. Tá, vou prestar atenção, Bimala. Você fica me apressando, eu erro tudo. Quando alcançarmos essa plataforma, estaremos na posição mais segura em todos os três mundos, quando nenhuma miséria material poderá nos afetar verdadeiramente. Krishna confirma isso no Bhagavad Gita 18:54. Aquele que está situado nessa posição transcendental compreende de imediato o Brahman Supremo e torna-se completamente feliz. Ele nunca se lamenta nem deseja ter nada, e é equânime para com todas as entidades vivas. Nesse estado, ele passa a me prestar serviço prático, puro e amoroso. Krishna outorga todas essas bênçãos, pois esse serviço é o que mais agrada a ele. No Bhagavad Gita 18:68-69, Krishna fala que para aquele que explica aos devotos este segredo supremo, o serviço prático, puro e amoroso está garantido e no final ele voltará a mim. Não há neste mundo servo que me seja mais querido do que ele, nem nunca jamais haverá alguém mais querido que ele. Esse processo é completamente auspicioso, portanto aproveitemos essa chance preciosíssima o quanto antes, e de uma forma ou de outra devemos tornar nossas vidas oferendas ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu, seu servo Vinaya Shri Nitai Das Seribatari. Poxa vida, hein, Bimala, que consciência, hein? É os devotos do sul, né? Treinados pelo Prabhu Harakanta Das Brahmachari, né? Parabéns aí aos devotos do sul. Aqui tem uma carta de Prabhupada, só vou ler e já vou parar. Deixe que nossa filosofia seja desafiada por qualquer pessoa e nós os derrotaremos. Eu quero que você distribua nossos livros muito profusamente, tanto quanto possível. Então as pessoas receberão a informação certa. Assinado Srila Prabhupada. Carta a Hiranya Garba em Delhi. Tá bom, já parei de falar. É, a hora que sobrar mais tempo a gente lê mais dessa carta, tá bom? Então tá bom, sim senhora. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naran Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamash Loke Bhaktir Bhavati Naishtike. Estamos lendo Shrimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 28. Purandjana torna-se mulher na próxima vida. Paramos aqui onde o próprio Deus, né, que mora no coração de todos, está falando com ela pessoalmente. Minha querida amiga, eu sou a super-alma, Krishna, e tu a alma individual. Não somos diferentes em qualidades, pois somos ambos transcendentais. De fato, minha querida amiga, qualitativamente não és diferente de mim em tua posição constitucional. Trata de meditar sobre este assunto. Esse aqui serve para todos nós, né? Porque Krishna está no coração de todos nós. É a diferença entre nós e ela é que, no momento, ele não está, nós não estamos vendo ele, não temos consciência dele e não estamos falando com ele nem ouvindo ele, né? Mas aqui ela está. Aqueles que são eruditos realmente avançados, munidos de conhecimento, não encontram qualquer diferença qualitativa entre nós dois. Tanto a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, quanto a entidade viva são qualitativamente iguais. Não existe diferença real entre as duas pessoas. Então nós todos somos iguais a Deus em qualidades, não em quantidade, tá? Tem essa diferença. Os filósofos impersonalistas são repetidamente derrotados pela energia ilusória, porque pensam que não há separação entre super-alma, Krishna, e alma individual, que somos nós, ou que não existe a super-alma, Krishna. Eles também são desencaminhados ao pensarem que tudo é a super-alma. Contudo, aqueles que são acadêmicos eruditos, Kavaya, têm verdadeiro conhecimento dos fatos. Eles não cometem tais erros. sabem que Deus e a alma individual são iguais em qualidades, mas que a alma individual cai sob as garras da ilusão, Maya, ao passo que a superalma Krishna, a suprema personalidade de Deus, é a controladora da ilusão. Maya é criação do Senhor Supremo Krishna. Portanto, o Senhor Supremo Krishna é o controlador de Maya. Embora igual em qualidade ao Senhor Supremo, a alma individual, que somos nós, né, está sob o controle da ilusão. Os filósofos impersonalistas não conseguem distinguir entre o controlador e o controlado. Eles acham que são Deus. Eles acham que são... É uma piada, Bima. Eles acham que são... É uma piada. O cara achar que é Deus é uma piada. O cara acha que é Deus e que no momento ele está iludido, mas quando ele se livrar... Deixa eu tomar água. Mas quando ele se livrar da ilusão, quando ele se libertar da ilusão, ele vai voltar a ser Deus. Que palhaçada. Essa filosofia é uma palhaçada, né? É uma palhaçada. Segundo os Vedas, é uma ignorância, né? Uma ilusão. Doce ilusão. Eu sou Deus. Você é Deus, Bimala. Você também que está ouvindo é Deus. Todo mundo é Deus. Por isso o mundo está essa maravilha, porque todo mundo é Deus. Virou essa zona, essa bagunça, porque todo mundo é Deus. Tá, vamos lá. Estou ladeando a página. Calma. Assim como uma pessoa vê o reflexo de seu corpo num espelho, como sendo ela própria e não diferente dela, ao passo que outros realmente veem dois corpos, do mesmo modo, em nossa condição material, que afeta, mas ao mesmo tempo não afeta o ser vivo. Há uma diferença entre Deus e a entidade viva. Vou ler de novo que eu embananei tudo, tá bom. Assim como uma pessoa vê o reflexo de seu corpo num espelho como sendo ela própria e não diferente dela, ao passo que outros realmente veem dois corpos, do mesmo modo, em nossa condição material, que afeta mais ao mesmo tempo não afeta o ser vivo. Há uma diferença entre Deus e a entidade viva. É. Uma coisa somos nós, a outra coisa é o reflexo, né, Bimala? Duas coisas diferentes, né? É muito diferente, né? A pessoa da imagem da pessoa. A pessoa e a sombra da pessoa. Nossa, é muita diferença. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É só as formas ilusórias, né? Que iludem os impersonalistas. É, os impersonalistas estão iludidos com as formas ilusórias, estão ofuscados pela luz do corpo de Deus, o Brahman. É tudo porque não tem um mestre espiritual autorizado, qualificado e competente. É isso que acontece. Fica perdido como tábua no mar. No mar de ignorância, e quando chega no conhecimento, se perde no mar de conhecimento. Sendo afetados pelo condicionamento da matéria, os filósofos impersonalistas não conseguem perceber a diferença entre o Senhor Supremo Krishna e a entidade viva. Acha que o sol e a fagulhinha do sol é a mesma coisa. Acha que a fagulhinha é igual à fogueira. A partícula de ouro é igual à mina de ouro. Não entende a diferença entre o todo e a parte. Ao refletir-se num pote de água, o sol sabe que não há diferença entre ele mesmo e o sol refletido na água. Os ignorantes, contudo, percebem que existem muitos pequenos sóis refletidos em cada pote. Quanto ao brilho, ele existe tanto no sol original quanto nos reflexos. Mas os reflexos são pequenos, ao passo que o sol original é muito grande. Os filósofos devotos de Deus concluem que a entidade viva não passa de uma pequena amostra da suprema personalidade de Deus original. Qualitativamente, Deus e as entidades vivas são iguais, mas quantitativamente, as entidades vivas são pequenos fragmentos da suprema personalidade de Deus, Krishna. Somos um Krishna em miniatura, né? Uma fagulhinha da fogueira. Somos uma partícula de luz da luz do sol, né? Uma partícula de luz da luz do sol. Então nós temos o poder de iluminar, nós temos as mesmas qualidades que Deus, mas em quantidade infinitamente pequeno. Deus é a almona e nós as alminhas, as partículas de Deus. O Senhor Supremo Krishna é pleno, poderoso e opulento. No verso anterior, o Senhor Krishna diz: minha querida amiga, tu e eu não somos diferentes. Esta não diferença refere-se à unidade qualitativa, pois não era necessário que o Paramatma, a personalidade suprema Krishna, lembrasse a alma condicionada de que ela não é igual a ele em quantidade. A alma autorrealizada nunca pensa que ele, ou que ela, né? Desculpem, tá? Vou ler de novo. A alma autorrealizada nunca pensa que ela e a suprema personalidade de Deus, Krishna, são iguais sob todos os aspectos. Embora ela e a suprema personalidade de Deus, Krishna, sejam iguais, a entidade viva tem a tendência de esquecer a sua identidade transcendental, ao passo que a suprema personalidade de Deus, Krishna, jamais esquece. Esta é a diferença entre Lipta e Alipta. A suprema personalidade de Deus, Krishna, é eternamente Alipta, ou seja, não contaminada pela energia externa. A alma condicionada que somos nós, entretanto, estando em contato com a natureza material, esquece sua verdadeira identidade. Portanto, ela se vê no estado condicionado, identifica-se com o corpo. Para a suprema personalidade de Deus, contudo, não há diferença entre o corpo e a alma. Ele é completamente alma. Ele não tem corpo material. Se estivesse, já estaria morto. Embora a superalma, Paramatma, Krishna, e a alma individual estejam ambas dentro do corpo, a superalma Krishna é desprovida de designações, ao passo que a alma condicionada é designada por seu tipo de corpo em particular. A superalma chama-se Antaryami e é expansiva. O Bhagavad Gita 13.3 confirma isto, dizendo que Kshetra Gyan Chapi Man Didi Sarva Kshetreshu Bharata. Em português, ó descendente de Bharata, deves entender que eu sou também o conhecedor em todos os corpos. Então vamos parar aqui, onde fala que a superalma Krishna está presente nos corpos de todos. Então vamos parar aqui, onde Prabhupada vai começar a explicar, né, que a superalma Krishna está presente nos corpos de todos. Qualquer pobre, arrogante, louco, bêbado fala: eu tenho Deus no coração, bate no peito com todo orgulho, né? Eu tenho Deus no coração, mal sabe ele que tem mesmo. Então nós vamos ver esse ponto no próximo programa. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas com todos os detalhes estão nessa coleção Shrimad Bhagavatam. E essa coleção Shrimad Bhagavatam está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na quarta linha está lá o link livros grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer a coleção na mão, não tem jeito, vai ter que pagar. Mas vai pagar um precinho, camarada. Você clica aí, livros novos, na quarta linha. Já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, por ano imaculado. Você clica aí, já aparecem os livros disponíveis. Você já encomenda todos ou alguns deles. Começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa. E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18981715751. Combinado? Então tá combinado. Então, vamos ler mais um pouquinho da coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Pastyatya Deshatarine. Para aqui, tá? Não é para repetir. Tá bom, Bimala. É que eu tava embalado. Aonde tiver tempo, você deixa. Deixa eu cantar mais um pouco. Tá bom. Quer dizer, cantar. Tentar cantar, né? Bom, paramos onde Prabhupada ia encontrar o seu mestre espiritual a convite do seu primo ou amigo, não lembro. Capítulo Uma Pessoa Santa Muito Amável. Quando eles bateram a porta, um jovem reconheceu o Sr. Mulik, que anteriormente tinha dado um donativo. Imediatamente escoltou-os até o terraço do segundo andar à presença de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, que estava sentado e desfrutando da atmosfera vespertina com alguns discípulos e convidados. Sentado com as costas muito eretas, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati parecia alto, era esguio, desculpem, braços longos e pele clara e dourada. Usava óculos bifocais com armações simples, tinha o nariz agudo, a testa larga e sua expressão era muito acadêmica, não obstante não ser absolutamente tímida. As marcas verticais do barro sagrado dos devotos de Deus em sua testa eram familiares para Abai, assim como o eram as simples vestes de um renunciado que envolviam seu ombro direito, deixando nus o outro ombro e metade de seu peito. Usava um colar da planta sagrada Tulasi no pescoço, e as marcas do barro sagrado dos devotos de Deus, feita de argila, eram visíveis em sua garganta, no ombro e na parte superior dos braços. Um limpo e branco cordão sacerdotal bramínico rodeava o seu pescoço, passando pelo peito. Abai e Naren, tendo ambos sido educados em famílias de devotos de Deus, imediatamente ofereceram prostradas reverências ao verem o venerando renunciado. Enquanto os dois jovens estavam ainda se levantando e preparando-se para se sentar, antes de quaisquer formalidades preliminares de conversação começarem, Srila Bhaktisiddhanta disse-lhes imediatamente: vocês são jovens educados, porque não pregam a mensagem do Senhor Chaitanya Mahaprabhu em todo o mundo? Ah, olha só, eu li um monte de vezes e agora que eu vi isso, Bhima, ele falou para os dois, né? Ele falou para os dois, eu não tinha visto esse detalhe, ó. Srila Bhaktisiddhanta disse-lhes imediatamente: vocês são jovens educados, por que não pregam a mensagem do Senhor Chaitanya Mahaprabhu em todo o mundo? Abai mal pôde crer no que acabara de ouvir. Eles não tinham se visto sequer, e mesmo assim, esta pessoa santa estava lhes dizendo o que eles deveriam fazer. Sentado de frente para Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, Abai estava recobrando seus sentidos e tentando obter uma impressão compreensível. Mas esta pessoa já havia lhes dito para se tornarem pregadores e viajarem por todo o mundo. Abai ficou imediatamente impressionado, mas não iria largar o seu ceticismo inteligente. Afinal de contas, havia pretensões no que esta pessoa santa dizia. Abai já tinha se anunciado por sua roupa como sendo um seguidor de Gandhi e sentiu o impulso de levantar um argumento. Contudo, à medida que continuava escutando Srila Bhaktisiddhanta falar, ele também começou a sentir-se derrotado pela força de convicção dessa pessoa santa. Pôde perceber que Srila Bhaktisiddhanta não ligava para nada além do Senhor Chaitanya e que isso era o que o fazia tão grandioso. Era por isto que alguns seguidores haviam se reunido em volta dele, e era por isto que o próprio Abai se sentia arrastado, inspirado e humilhado, e queria ouvir mais. Mas ele sentia-se na obrigação de objetar para testar a verdade. É o que nós lemos na carta dos distribuidores de livros, né? Quer dizer, traga quem for que será derrotado por essa filosofia, né? E Prabhupada já estava sendo derrotado na filosofia gandhiana sem falar nada. Arrastado irresistivelmente ao debate, Abai quis dar uma resposta às palavras que Srila Bhaktisiddhanta falara tão concisamente nos primeiros segundos de seu encontro. Quem ouvirá a mensagem do Senhor Chaitanya? Interrogou Abai. Nós somos um país dependente. Primeiramente, a Índia precisa tornar-se independente. Como poderemos difundir a cultura indiana se estamos sob o jugo britânico? E Abai não tinha feito a pergunta em tom arrogante, apenas para mostrar-se provocativo. Porém, sua pergunta era claramente um desafio. Se era dirigida a ele a observação que lhes foi feita por aquele santo, e se era algo sério, visto que não havia nada no comportamento de Srila Bhaktisiddhanta que indicasse que ele não tinha sido sério, Abai sentia-se na obrigação de interrogar. Como poderia ele propor tal coisa enquanto a Índia ainda era dependente? Srila Bhaktisiddhanta respondeu com uma voz calma e profunda que a consciência de Krishna não precisava esperar por mudanças da política indiana, nem dependia de quem governava. A consciência de Krishna era tão importante, tão exclusivamente importante, que não podia esperar. É o caso de agora, nessa pandemia. A consciência de Krishna não pode esperar, né? Porque milhões ou milhares de pessoas, milhões de pessoas estão morrendo todos os dias, na ignorância. Por essa doença, esse acidente, aquela coisa, aquela causa. O ponto é, ninguém pode parar a morte, né? Está cheio de gente iludida achando que uma vacina vai resolver o problema da morte. Nenhuma vacina vai resolver o problema da morte. A morte, ninguém pode parar a morte. Vai morrer de dor de barriga, vai morrer de qualquer coisa, né? Mas vai morrer. Então, a consciência de Krishna é tão importante, tão exclusivamente importante, que não pode esperar. Esperar para quê? Para libertar as pessoas da ignorância. Senão elas vão continuar nascendo em ignorância, vivendo em ignorância e morrendo em ignorância. Abai ficou admirado com a ousadia dele. Como podia ele dizer tal coisa? Todo mundo na Índia, além daquele pequeno terraço da Uttadanga, estava em desordem e parecia apoiar o que Abai dissera. Muitos líderes famosos da Bengala, muitos santos, inclusive o próprio Gandhi, homens que eram educados e de índole espiritualista, todos poderiam muito bem ter feito esta mesma pergunta, desafiando a relevância desta pessoa santa. E todavia ele estava ali rejeitando tudo e todos, como se eles não tivessem a menor importância. E é isso aí mesmo. Como o Prabhupada falou naquela aula, né, Bíblia? Mas milhões de pessoas não concordam com isso. Milhões e milhões de pessoas não concordam com isso. E Prabhupada falou numa aula, né? Ah, o que são milhões de zero? Qual o valor de milhões de zero? É zero. Sem Krishna no centro, tudo é zero. Jai Prabhupada. Prabhupada sabe tudo e falou tudo. Srila Bhaktisiddhanta continuou. Quer um poder, quer outro governassem, aquilo era uma situação temporária, mas a realidade eterna é a consciência de Krishna, e o eu verdadeiro é a alma transcendental. Nenhum sistema político feito pelo homem, portanto, poderia realmente ajudar a humanidade. E tem gente que se ilude, né, com esse demônio demônio de esquerda, esse demônio de direita, esse demônio de centro, esse demônio sei lá do quê. Mas um devoto de verdade não se ilude nem com o demônio da esquerda, nem com a direita, nem do centro, nem de nada, né? Político, normalmente, político é demoníaco, né? Já começa por aí, os políticos são demoníacos, já começa por aí, né? É, todo mestre fala a mesma coisa. Seja o seu falar sim, sim, não, não, né? O pastor disso é demoníaco, né? Não, mas olha, quem sabe pode ser, estamos estudando, vamos fazer uma comissão, vamos estudar. Eles nunca, o político de verdade nunca fala nem sim, nem não, né? Nenhum sistema político feito pelo homem, portanto, poderia realmente ajudar a humanidade. Este era o veredito das escrituras védicas e da linhagem de mestres espirituais. Embora todos sejam servos eternos de Deus, Krishna, quando se julgam o corpo temporário e consideram sua terra natal adorável, ficam dominados pela ilusão. Os líderes e seguidores dos movimentos políticos do mundo inteiro, incluindo o movimento para o Swaraj, a libertação da Índia, estavam simplesmente cultivando esta ilusão. A verdadeira atividade beneficente, fosse individual, social ou política, devia ajudar a preparar uma pessoa para a sua próxima vida e ajudá-la a restabelecer a sua relação eterna com o Supremo. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati havia manifestado essas ideias muitas vezes antes em seus escritos. Nunca houve, nem haverá benfeitores mais beneméritos que Sri Chaitanya Mahaprabhu e seus devotos. A oferta de outros benefícios não passa de mera decepção, é antes um grande mal, ao passo que o benefício dele e seus seguidores é o maior e mais verdadeiro benefício eterno. Esse benefício não é para um país em particular, causando mal para outro, senão que é benéfico para todo o universo. A bondade que Sri Chaitanya Mahaprabhu mostra para com as almas, liberta-as eternamente de todas as necessidades, de todas as inconveniências e de todas as aflições, três pontinhos. Essa bondade não produz nenhum mal e as almas que a possuem não serão vítimas dos males do mundo. Poxa vida, hein? Falou tudo. Enquanto Abai ouvia atentamente os argumentos de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, recordou-se de um poeta bengali, o qual havia escrito que mesmo as civilizações menos avançadas, como a China e o Japão, eram independentes, e todavia a Índia jazia sob a opressão política. Abai conhecia bem a filosofia do nacionalismo, que enfatizava a prioridade da independência indiana. Um povo oprimido era uma realidade, a matança de cidadãos inocentes por parte dos ingleses era uma realidade, e a independência certamente beneficiaria o povo. A vida transcendental era luxo que só poderia ser proporcionada após a independência. Por ora, a causa da libertação nacional do jugo britânico era o único movimento espiritual relevante. A causa do povo era em si Deus. Porém, como Abai tinha sido educado como um devoto de Deus, ele apreciava o que Srila Bhaktisiddhanta estava dizendo. Abai já havia concluído que certamente aquele não era apenas um outro santo suspeito, e ele percebia a verdade no que Srila Bhaktisiddhanta dizia. Esta pessoa santa não estava inventando a sua própria filosofia e não era simplesmente orgulhoso ou revolucionário, muito embora falasse de uma forma que eliminava praticamente todas as outras filosofias. O devoto fala naturalmente destroçando, né, as ilusões e as filosofias furadas. Naturalmente,